Panorama Agrícola para 4 de agosto de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira de lua nova, 4 de agosto. O Márcio Peixe e o Eduardo Maier enviam para você o seguinte ditado: quando você falar, tenha em mente que a sua palavra precisa ser melhor que o silêncio. Confira as atrações desta quinta-feira no Panorama Agrícola. Campos Novos organiza curso de cereais orgânicos para agricultores. Chicão de Lages, no Panorama Regional, fala sobre o projeto Queijo Serrano. E Chapecó pesquisa variedades de milho crioulo. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Iogurte, aveia, banana, tomate, repolho, espinafre, couve-flor, brócolis, legumes, abóbora, beterraba, sardinha e salmão estão entre os alimentos mais saudáveis para a sua saúde. Ingeri-los periodicamente vai ajudá-lo a manter uma boa saúde. É hora das notícias. Segunda edição da FECA Plante, Feira Catarinense de Flores e Plantas Ornamentais, acontece de sexta-feira até domingo em Corupá. Hoje, também em Corupá, ocorre a abertura do Fórum Catarinense de Floricultura. E ontem, na Assembleia Legislativa em Florianópolis, foi lançada a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e de Apoio à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Estamos anunciando para Campos Novos, no Centro de Treinamento da EPAGRE, curso de cereais orgânicos para agricultores familiares. O curso será custeado pelo Santa Catarina Rural, dias 10 e 11 de agosto. Há 25 vagas para esse curso de cereais orgânicos em Campos Novos. Ontem e hoje ocorreu esse curso de cereais orgânicos para técnicos, também no Centro de Treinamento da EPAGRE em Campos Novos. Informações para você, agricultor, você pode obtê-las pelo telefone 49-3541-0790. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O contato é com o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar em Chapecó, com um agrônomo e agora doutor, Luiz Carlos Vieira, que desenvolveu na sua tese de doutorado um tema relacionado às variedades de milho crioulo. Vieira, fale um pouquinho mais para o ouvinte do Panorama Agrícola, por gentileza, sobre o seu trabalho. O nosso trabalho foi no sentido de fazer uma caracterização desses materiais crioulos, no sentido de verificar quais as características morfológicas, ou seja, as características externas da planta, como altura de planta, altura de espiga, cor, tipo de grão, entre outras características. E também uma caracterização da parte molecular desses materiais. Nós fizemos a análise do DNA dessas plantas, visando comparar esses materiais entre si, verificando se existe alguma proximidade entre as diversas variedades que nós trabalhamos ou se elas são muito distantes entre si. Qual era o objetivo do trabalho, Vieira, e se ele foi ou não alcançado na sua avaliação? O objetivo principal é conhecer melhor esses materiais e verificar se eles têm algum potencial para uma utilização posterior. Esses materiais estavam no banco ativo de germoplasma da Embrapa, em Sete Lagoas, e foram nos repassados para fazer essas análises. Esses materiais foram coletados há mais de 30 anos na região aqui por alguns pesquisadores de outras instituições nacionais. São todas variedades de milho crioula aí da região oeste? São todos materiais crioulos da nossa região, sim. Foi, naquela época foi feito um levantamento em todo o estado, né? E nós buscamos junto à Embrapa algumas dessas cultivares, né? Dessas variedades. Nós recebemos em torno de 80 materiais e fizemos análise de 40 materiais desses. Bem, isso fica à disposição para outros pesquisadores? Sim, a nossa obrigação é disponibilizar e divulgar esses resultados, né, que poderão ser aproveitados tanto por outros pesquisadores que queiram utilizar algum desses materiais para o melhoramento, ou até mesmo para algum agricultor que queira recorrer ao banco de germoplasma buscando resgatar algum material que ele já cultivava e que por alguma ocasião, alguma fatalidade, ele tenha perdido a semente. Na sua avaliação, como pode ser aplicado o seu trabalho em benefício do agricultor? Basicamente, dessa maneira como eu falei, né? Nós vamos estamos analisando, né, quais são as características, buscando identificar algum gene que possa ser de interesse do melhoramento ou de algum produtor, alguma característica morfológica que o produtor queira, seja para a produção de grãos para criação, ou seja, para produção de farinha, para consumo in natura. Qualquer uma dessas informações vai ficar disponível para o produtor, que ele pode recorrer a nós ou ao banco de germoplasma, visando identificar materiais que sejam de interesse dele. Nossa intenção não é pegar essas variedades crioulas que estão na mão do produtor, que é uma riqueza genética muito importante. Não queremos pegar esses materiais e transformá-los em uma nova variedade. Muito pelo contrário, a gente gostaria que esses materiais permanecessem na mão do produtor, isso é patrimônio deles, né? E que eles continuem produzindo, selecionando de acordo com as necessidades deles. Perfeito. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo, pesquisador Luiz Carlos Vieira, da IPAGRE em Chapecó, que fez o seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vieira, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado também, Mauro. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Fique ligado no Panorama Regional. Projeto Queijo Serrano. Com o objetivo de difundir e ajudar os produtores de queijo nos 18 municípios da Amures, Amures é a Associação dos Municípios da Região Serrana, a EPAGRE elaborou e está executando o projeto que pretende atingir 2 mil produtores de queijo em toda a região serrana. Uma motivação do projeto é dar suporte técnico para que os produtores consigam a certificação. E para conseguir esse selo, é preciso saber da história do produtor, a forma de produção e até o pasto alimentação que o gado come. O queijo possui características únicas. O queijo serrano é feito somente de sal, coalho e leite e não pasteurizado e recém-tirado da vaca. Entre as metas alcançadas do projeto estão a capacitação de todo o corpo técnico da IPAGRE em relação ao projeto então do queijo serrano. Outro objetivo foi realizar as análises físicas e químicas do queijo. Todas as metas, com exceção das capacitações, são voltadas para que os produtores consigam a identificação geográfica. Para isso, foi feito um livro que dá as características gerais de toda a história do queijo. O associativismo também é estimulado através de cursos e visa criar grupos de produtores, e que são eles que vão fazer, então, o pedido da indicação geográfica e não a IPAGRE. A IPAGRE não está credenciada. Quem está credenciado e pode fazer esse pedido de indicação geográfica é uma organização de produtores. Outro trabalho que está incluído no projeto é o cadastramento de produtores. Então, até o momento, já foram cadastrados mais de 800 produtores, né? Mas a meta, então, é chegar aos 2 mil produtores de queijo devidamente cadastrados aqui na região da Amures, né, nos 18 municípios pertencentes à região da Amures. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola.